Ô rapaz, olha que onda arretada, viagem na história que rolou comigo. Tava na rua, passei num bar, tomei uma gelada comigo. Não tinha nenhuma mulher, só o cara do bar, o do churrasquinho. E um brother com som ligado. Cadê meu parceiro osso? Então, veja porque minha avó já dizia: antes só do que mal acompanhado. Lá no barzinho que eu tava, o parceiro chamou pra ir no posto do lado. Tinha cerveja gelada, uísque importado e mulher. Ah, imagine a bagaceira, hein? Mas aê, a sacanagem lá rolava. Fiquei maluco com tanta piriguete. O som do raga que rolava. Uma subia! O pau comia, eu comendo minha água. Encontrei mais uns parceiros, sorri meu dinheiro e a hora passava. Olha que onda da zorra, eu estava ali, a cabeça em casa, querendo logo chegar pra pegar minha negona. Pouco feijão, viu, mãe? Pouco feijão, que hoje tem plantão. Pois é, se arrependimento matasse parceiro aqui, eu nem estava falando. 5 horas da manhã. Tá cedo! Não faça isso, federal na área. Foi a hora que eu estava voltando. Não tinha beijado ninguém, encostado em alguém, pego ninguém, apesar que eu estava no harém. Agora quem tá em casa, canta comigo agora, canta comigo. Mas que onda, quando eu chego em casa cheio de energia pra minha neguinha, pensando em fazer amor na cama, na sala ou até na cozinha. Ela vem quebrando o pau, dizendo que eu tava com negria. Ai que me bate a revolta de volta no posto. Prepara aí, ou bate o pagode, meu negão. A casa vai cair. Bota o B, sim, eu já boto. Bota o C, chama os parceiros. Todo mundo, eu boto o C. Sim, sim, sim. Ô negão, eu já disse a você, eu estava comendo minha água. Esse negão aqui é só seu, e o ciúme aqui tá com nada. Você sabe, eu não penso em ninguém, os meus olhos são só pra você. Te confesso, me deixa na minha, se não voto. Joga essa zorra pra cima, subiu. Eu já boto. Bota o B, vamos fazer. Vou quebrar negão, rouba aí. Vou todo mundo, vou quebrar tudo. Vou quebrar negão, eu já boto. Bota o C, Salvador pra dos pais. Vamos fazer, todo mundo. Fantasias, Juninho, Juninho.